Aí vocês muda de movimento, vocês podem se associar ao MNPR, Movimento Nacional da População de Rua, já ouviu falar? Já vi falar. Anderson Lopes Miranda? Anderson Lopes. Sim, 15 anos na caminhada, né? Já vi falar. Eu estou envolvido com o movimento há 1 ano, Paulinho Gorama também. E o Top. Jovenil também. E, enfim, é meio uma brincadeira meio sarcástica, né? Mas Sair do movimento de moradia, voltar para o movimento. alguém tem que fazer alguma coisa, né? Sim, Porque assim, se tem morador de rua, não é porque ele acha bonito a rua. É porque ele não tem, assim, o governo não tem proposta. Nem para os jovens, nem não. para os moradores de rua. Porque assim, é o que eu falo, a sociedade é hipócrita. Por quê? Vê uma pessoa na rua, fala, olha lá, o bebum, o Sim. maloqueiro, o cachaceiro. Olha. Mas o governo não dá condições Sim. para ele sair daquela vida de rua. É verdade. Mesma coisa é o pessoal de baixa renda. Sim.